a sua rádio onde você estiver. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. 'Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5 transamericafoz.com.br, também no aplicativo Transamérica Foz, de graça aí no seu tablet ou smartphone. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, este é o programa Front até meio-dia. Estamos já no último bloco de hoje, né? Neste sábado 22 de julho de 2017. Contatos para que você possa interagir conosco: 459-8828-2828 no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E atenção, hein? Últimos momentos para participar também da promoção especial em parceria com a Gran América Autosserviço do Paraguai, valendo aí um kit coruja com produtos muito legais como garrafa, copos com canudo, caneca. Para conferir a foto e participar, você vai lá no Facebook Transamérica Foz, curte a postagem com a foto e comenta com a hashtag Gran América tudo junto. Resultado? Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no programa. E há mais de 10 anos em discussão, uma produção de Hollywood sobre a região de fronteira, com enfoque aí na criminalidade e no terrorismo, chamada Tríplice Fronteira, parece ter registrado um novo revés, hein? De acordo com informação divulgada pelo excelente blog Não Viu, dos jornalistas Cláudio Benetta e Vinícius Ferreira, agora foi a vez do ator Ben Affleck desistir aí de fazer parte da produção, que já atraiu, né, o interesse de atores diversos como Will Smith e Johnny Depp e diretores como a premiada Kathryn Bigelow, que também desistiu da trama. A informação dá conta de que, após mudar de mãos 3 vezes, o roteiro base da produção estaria com o setor de filmes originais do portal Netflix, mas sem previsão de realização ou data de lançamento. Enfim, eu digo para vocês o seguinte: coisa boa, esse roteiro não fala aqui sobre a nossa região. Na sequência, informações do esporte no quadro Agenda Esportiva. Agenda Esportiva. Agenda Esportiva, atualizando as informações do esporte para você aqui no Front. E o assunto de hoje, né, rapidamente, é futsal. Porque, atenção, ainda estão à venda os últimos ingressos para o jogão de hoje à noite no ginásio Costa Cavalcante pela Liga Nacional de Futsal, entre Foz Cataratas e Copagril de Marechal Cândido Rondon. A partida terá transmissão ao vivo para todo o país na tela do canal Sport TV, e é o que se pode chamar aí de jogo de 6 pontos, né? Já que os dois times têm 18 pontos na tabela de classificação, mas devido aos critérios de desempate, o Foz está na 6ª colocação e a Copagril na 8ª, né? Copagril que tem um jogo a mais e também o saldo de gols é pior. Foz Cataratas e Copagril começa às 9 da noite. Os últimos ingressos antecipados estão à venda ainda no valor de R$10 nas unidades da Panorama Home Center. Atenção só agora de manhã, tá? Nos quiosques do Ticket Louco e também na Casa de Carnes Boi Verde. Na hora, na bilheteria ali do ginásio, se ainda houver ingressos, por isso adquira o seu antecipadamente, o valor sobe para R$20. Cobertura completa do jogo na segunda de manhã, a partir das 7 horas, no informativo Transnotícias. E outras informações do esporte você confere de segunda a sexta no programa Papo de Craque, às 6 da tarde, na apresentação do Sidney Busanello. Vamos de música agora? E é o seguinte, hein? Você tem até o final da música, atenção, só até o final da música, para entrar no nosso Facebook Transamérica Foz, curtir a postagem e deixar sua mensagem com a hashtag GranAmérica, tudo junto, para concorrer a um kit coruja com vários produtos muito bacanas, cortesia da GranAmérica Autosserviço de Ciudad del Este, no Paraguai. O resultado sai daqui a pouco, então, há últimos 3 minutinhos para deixar o nome, corre lá. Na sequência tem também o quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Fronte Transamérica, até meio-dia. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go for all this. Programação musical aqui no Front. Encerradas as participações para a promoção especial Transamérica e Granamérica, autosserviço do Paraguai, valendo um kit coruja com produtos muito legais. Ó, resultado sai dentro de 7 minutinhos. E eu disse 7, né? Porque chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. Aquele aumento no preço da gasolina que é bem maior do que 7 centavos. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta aí, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva pra área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E o conceito de pedalada fiscal que derrubou Dilma Rousseff é daqueles conceitos bem flexíveis, né? Porque antes não podia, agora pode. Não só pode, como é manchete de jornal. No sábado passado, a Folha de São Paulo publicou que o governo federal está inflando os balanços de previsão de receitas com precatórios, por exemplo, no intuito de fechar a conta no final do ano. Quer uma dica, Temer? Ó, seguinte, gasta menos, tá? Gasta menos para manter o apoio dos seus aliados. Gasta menos que você consegue fechar a conta e o contribuinte agradece, viu? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu, o goleiro apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. Michel Temer, que disse na quinta-feira que a população brasileira saberá entender o novo aumento de impostos com alta de 41 centavos no preço do litro da gasolina e impacto em toda a cadeia produtiva, porque o diesel também está sendo reajustado, né? Olha, presidente, é verdade. É claro que a gente entende, viu? A gente sabe perfeitamente por que está pagando a conta das cortesias políticas que seu governo faz com o nosso chapéu, viu? A gente entendeu sim, tá? Fica tranquilo. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Não por acaso, o levantamento divulgado ontem pelo jornal Estado de São Paulo revela que o Brasil é o segundo país que mais cobra impostos sobre bens e serviços e o que menos tributa a renda da população numa lista aí de mais de 50 países do mundo. Em 2015, que foi o ano de referência do estudo, a carga tributária representou 16,22% do produto interno bruto de bens e serviços no país, enquanto o recolhido com a renda representou 5,85%. Segundo economistas, tributar o consumo de bens e serviços, ao invés da renda, penaliza os cidadãos mais pobres e beneficia os de renda mais alta. Será? 4. O procurou, atirou, entrou! Gol! Um atrás do outro! É o quarto gol! Uma chinelada! E não é que o Michel Temer finalmente decidiu tomar uma providência em relação aos encontros obscuros que acontecem no Palácio do Planalto, fora da agenda oficial? É, mas engana-se quem pensa que essa providência foi acabar com esse tipo de encontro, né? Nada disso. A providência foi instalar um misturador de vozes que embaralha o conteúdo de uma conversa em caso de tentativa de gravação com celular ou outros tipos de aparelhos. Que beleza, hein? 5. De novo fácil, fácil aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E a rádio CBN veiculou matéria na quarta-feira reportando que na madrugada mais fria do ano em São Paulo, moradores de rua foram acordados com jatos de água nos cantos onde dormiam, disparados aí pela empresa terceirizada que faz a limpeza das calçadas. Bom, a gestão de João Dória desmentiu e até tentou desacreditar a reportagem, mostrando um vídeo de uma câmera que mostraria que foi tudo a invenção da repórter. Olha, eu vi o vídeo, sinceramente, olha... 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o Brasil está indo na contramão do planeta em vários indicadores, e um deles é simplesmente preocupante. Enquanto os casos de AIDS diminuem na maior parte dos países do mundo, uma retração mundial de 11%, o Brasil teve aumento de 3% no período entre 2010 e o ano passado. Entre os principais motivos, a falta de uso de preservativos e um certo sentido de imunidade, digamos assim, aquele pensamento de que acontecer comigo, jamais, imagina. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. E para fechar o massacre de hoje, destaque para a ganância de proprietários de postos de combustíveis em todo o Brasil que reajustaram o preço da gasolina, do diesel e do etanol, adivinha só, antes mesmo que o aumento de impostos anunciado pelo governo federal estivesse publicado em diário oficial. Pois é, dizem nas redes sociais que aqui na cidade teve um caso. Mas como eu não vi, deixo aí a dúvida no ar, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. E o nosso golaço da semana não é só um gol do Brasil, mas também um gol de toda a região de fronteira. A União de Entidades e Líderes em prol da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, alvo de emenda de um parlamentar da cidade de Ivaiporã, que quer extingui-la, né, e transformar aí o que sobrar em Universidade Federal do Oeste do Paraná, com estrutura que não estará mais 100% em Foz, mas espalhada por cidades da região. Entidades como a CIF e o CODEFOS foram taxativas, a UNILA continua em Foz, e a proposta do deputado traria apenas prejuízos para a cidade, né? E que a cidade esteja realmente unida nesta defesa, chega de interferência de quem é de fora e sequer consultou a comunidade, né? E chegamos ao final do programa Fronte neste sábado 22 de julho de 2017. Eu sou Guilherme Wojciechowski, em nome de toda a equipe aqui da sua rádio, agradeço por sua companhia e sintonia em mais esta jornada. Muito obrigado mesmo, viu? O programa Front estará postado na íntegra dentro de instantes no nosso site transamericafoz.com.br para que você possa ouvir novamente a hora que quiser, ou então indicar, né, para alguém que não ouviu, sabe aquela pessoa que você gosta muito, sabe? Então, o programa Front serve como tortura também, ok? Fique na sequência com a programação nacional da Rede Transamérica, enquanto eu volto só na segunda-feira, bem cedinho, às 7 da manhã, com mais uma edição do informativo Transnotícias. Pensou que eu ia embora sem anunciar o resultado da promoção? Não, viu? De jeito nenhum. Quem está faturando o nosso kit coruja oferecido pela Gran América Auto Serviço do Paraguai é a Shirley Lima Santos, que participou no nosso Facebook Transamérica Foz, comentando ali a postagem, repetindo... Shirley Lima Santos. Parabéns à vencedora, obrigado a todos que participaram. A produção aí já estará entrando em contato com a ganhadora. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. você acabou de ouvir programa Front na Transamérica Foz. De volta no próximo sábado.